Começando o Nerd Patriarca de volta e vamos falar de The Boys. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Como o Super Sam sempre dizia, the time is money. Hoje eu tô aqui com o Everton. E eu odeio o A-Train desde que era o filho do Will Smith. E hoje eu tô aqui com o Anderson. O Vini não vai gostar, mas ao longo desse cast eu vou falar de Supernatural mais de uma vez. Eu sei disso. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Escuta. Fudeu. Eu se acalma, tá? É que nem aquela cena no Matrix. Agora, você pode tomar a pílula vermelha, tá? E passar o resto da vida se punhetando, chorando no seu sucrilho, no seu todinho, sei lá, foda-se. Ou você pode tomar a pílula azul. Ou será que era vermelha? Enfim, toma outra pílula e deixa de ser foda. Mas que pílula você quer que eu tome? Para de ser um trouxa, é o que eu tô dizendo. Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta. E hoje, para esse episódio, vamos falar sobre séries. Vamos falar de uma das principais séries. Eu vou dizer que uma das principais séries que já saiu esse ano. Uma série que tá muito hypada, tem muita gente comentando. E a gente não ia ficar de fora pra te comentar e falar, conversar sobre essa série. Ou por que ela tá sendo tão comentada. Ou o que a gente gostou ou não gostou de The Boys. Série que estreou, série do serviço Prime Video, né? Da Amazon, serviço de streaming. A série é baseada na HQ dos quadrinistas americanos Garth Ennis e Derek Robertson. E ela foi serializada de 2006 a 2012. No total foram 72 edições. Ela começou saindo pela DC, né? Era um selo da DC que chamava Wildstorm. Isso, e a DC não aguentou tamanha loucura e principalmente desconstrução dos super-heróis que ela cancelou após 6 edições. Imagina, né? Você tá lançando no seu selo uma HQ que fala totalmente o contrário de tudo que você produz, deve ser meio estranho mesmo. Não só de super-heróis, da Liga da Justiça, principalmente, né, cara? Exatamente onde eu ia chegar, porque você tem, por exemplo, com Watchmen, que é a desconstrução dos heróis, mas ainda dentro daquele terreno de super-poderosos, de seres que trabalham de alguma forma em prol de uma causa justa. Aqui, cara, é simplesmente não só desconstruir o herói, é simplesmente falar assim, sabe a Liga da Justiça? Então, essa aqui é a versão filha da puta da Liga da Justiça, tá ligado? Eles fizeram tudo do avesso. Aí a DC não gostou muito, né? Não, nem um pouco. Tanto que aí foi um acordo amigável, né, entre o Garth Ennis e o Robertson pra saírem, né? Foram fazendo a Dynamite Entertainment, que é a editora que lançou posteriormente a história quadrinho The Boys. Foram 72 edições, né? E tem também uma minissérie, né, do universo ali, que ela não é ilustrada pelo Robertson, é ilustrada pelo John McCrea, que chama Erogasm. Que nome, hein? Nossa. Pra você ver. Já vou procurar no Xvideos hoje mesmo. E a série estreou no dia 26 de julho agora de 2019, 26 de julho, com 8 episódios da sua primeira temporada. Antes a gente comentava só por informação, né, ela já está renovada, a segunda temporada já está sendo gravada, mas aqui nós vamos comentar a primeira temporada, esses 8 episódios dessa série que está sendo muito comentada positivamente na maioria das críticas e dos comentários e dos vídeos e dos podcasts, tudo de mídia que está comentando a série está falando em sua maioria positivamente. Lembrando que The Boys já faz um tempo que tá pra ser adaptado, né? Nossa, tem um rolo grande, né, de adaptação. A Sony, em 2008, a Columbia Pictures, que é da Sony, né, tinha os direitos cinematográficos e já tava... já tinha Homem de Ferro, né, já tinha Sin City, tinha Homem-Aranha, tinha os filmes de heróis já, né? E eles estavam com esse projeto engavetado, tinha um roteiro. O roteiro quem escreveu foi uma dupla que escreveu o roteiro do Fúria de Titãs, que é o Matt Manfredi e o Phil Hay, que é um grande filme de Fúria de Titãs, aliás, assisti no cinema os dois. Horrorosos. Acho que eu assisti os dois filmes de Fúria de Titãs no cinema. Mas enfim, isso não tem nada a ver com The Boys. E a direção era do Adam McKay, que é um cara que tá forte agora, né, em Hollywood. Eu não sei se ele já era forte, mas ele ganhou um Oscar em 2016 com A Grande Aposta, e nesse último ano ele teve outro filme lá, que o Christian Bale tá gordão. Qual que é o nome do filme? Eu não lembro, mas vocês sabem que filme eu tô falando. O American Hustle. Não é American Hustle. Ele é um vice-presidente americano. Ah, o do Dick Cheney. Dick Cheney, que saiu ano passado. É o vice, o nome do... É, o vice, exatamente. Muito bem. O nome era tão fácil que... que até esquecemos. Mas, enfim, a adaptação era dele, né, o Adam McKay. Só que esse projeto acabou sendo engavetado porque a Sony achou que era muito caro. É porque, assim, eles iam fazer um filme pra maior de 18, obviamente, pela temática da história quadrinhos, e a Sony não queria pagar mais de 100 milhões de dólares num orçamento de um filme que seria pra maior de 18 anos de super-heróis. E acabou saindo fora do projeto. E uma coisa legal, Russell Crowe ia ser o Billy. Olha que legal, cara. Pois é, né, cara? Ia ser que universo louco ia ser esse. Mas é só pra comentar rapidinho. Aí no ano seguinte, a Warner lança o Watchmen, que é um filme de quadrinhos pra maiores de 18, com orçamento de 130 milhões de dólares. Então a Sony deve ter mandado o cara que pensa, não, engaveta isso aqui, e, tipo, hoje ele deve estar procurando emprego em algum lugar, cara. O projeto foi engavetado, né, e ele só vai voltar a ser comentado depois, como o projeto voltou a ser comentado em 2015, quando o Seth Rogen e o Evan Goldberg, que são os caras que estão por trás dessa adaptação também, são os caras que estão por trás da adaptação do Preacher também, que é outro história para do Garth Ennis, eles se juntaram com o Eric Kripke, que é o showrunner de Supernatural, de Sobrenatural, já falamos uma vez, acabou por aqui, não vamos falar mais, mas... e ele... Duvido! Eles se reuniram, eles queriam fazer a série pra Cinemax, né, só que a questão de orçamento também foi responsável por esse projeto não dar certo inicialmente. Mas, posteriormente, a Prime Video, viu que o Seth Rogen e o Evan Goldberg fizeram uma boa adaptação de Preacher, com relativo sucesso, né, Preacher de série da AMC, que vai estrear sua quarta temporada agora e vai finalizar a série. E eles investiram e acreditaram no projeto The Boys. E chegamos aqui, né? Bem, pra gente começar esse podcast, eu quero saber... No geral, o que vocês acharam dessa primeira temporada de The Boys? Eu queria dizer que de super-herói em si, ela não tem nada, porque aqui você tem grupo que é formado pelos The Boys, que é um grupo de gente muito ruim combatendo um grupo ainda pior que é o 7, no caso. Quem for assim esperando aquela coisa, ah, vai ser uma série de super-herói, tá acostumado com o que tá saindo no cinema por causa da Marvel, etc., vai levar um tombo muito grande aqui. Eu acho que esse é o principal motivo que essa série também tá fazendo muito sucesso, né? É uma coisa diferente do mundo dos heróis, que atualmente tá muito em voga, né? Então, e ele brinca ainda com esse... Com o tipo de mídia que a gente tá vivendo hoje, né? Que é tudo baseado nos heróis e tal. E ele encaixa muito bem o momento atual, sabe? E eu acho que isso é um detalhe que deixa... Que muita gente assistiu a série e gostou, né? Porque é diferente, sabe? Isso é interessante, Valdo, só pra eu pegar esse gancho do Everton, porque, como eu comentei, o projeto tá desde 2008, né? Então ali tava o começo do MCU, dos filmes de... Tinha muitos filmes de heróis, né? Mas o MCU mesmo, como universo e como é satirizado na série, ele tava no começo, né? Então todo esse tempo deu mais ainda ênfase pra tudo isso que eles mostram na série de um ponto de vista totalmente diferente. Legal que o Anderson e o Everton comentaram, né? Por mais que você tenha que assistir sabendo que você não vai encontrar uma série onde você vai ver o cara levantando submarino, o outro enfrentando alienígena, o outro carregando um caminhão nos braços, é muito legal a forma com que eles conseguem desconstruir os heróis, mostrando o lado filha da puta deles, mesmo sem necessidade de exageros, fazer coisas megalo, absurdas, powers, só sendo filha da puta mesmo, até com muitas coisas humanas, drogas, estupro, assédio, enfim, dentre outras coisas, homofobia, enfim, em geral, e ao mesmo tempo é muito legal como a série comunica com a gente nos dias de hoje, principalmente quando com questão de fama, sucesso, rede social, a questão financeira que engloba esses heróis mesmo, entendeu? Tudo que gira em torno deles, o sucesso, a fama, ah, tem que ter tantos likes, ah, porque subiu não sei quantos por cento a fama dele, não sei o que lá. Ah, no YouTube fizeram não sei o que lá. Então é muito foda como consegue comunicar com os dias de hoje, com o que tá acontecendo nos dias de hoje. Eu gostei bastante da série. Eu acho que, primeiro, essa questão de 8 episódios foi muito bom, porque como eu comentei com o Anderson aqui antes de começar a gravação, você senta de uma vez e assiste a série quase em maratona, né? É uma série tranquila de maratonar. Porque não é uma série, assim, extremamente complexa. É uma série que tem o seu humor, tem a sua ação, tem o seu gore. Então tem muitos tem muitos caminhos ali que fazem você sentar e assistir de uma vez. É um entretenimento muito bom. E eu não sou conhecedor da HQ, eu não sei se alguém leu aqui a HQ ou alguma coisa da HQ. Depois da série, eu li os primeiros volumes, assim, mas, tipo, dá pra ver que é bem diferente, sabe? Eu li também bastante comparações da HQ, então eu vou enquanto a gente for comentando aqui, eu vou falar algumas que eu li, né? Mas eu não li a HQ em si. É, The Boys pra mim sempre ficou naquela lista assim, ah, depois eu leio, acabei que nunca li. Eu tô gravando fica, basicamente, né? Da série, assim. É, eu também, é porque eu penso assim, cara, eles falam assim, ah, The Boys é um quadrinho do Garth Ennis, só que é mais pesado que Preacher, então você pensa que, mano, deve ser uma escrutidão muito grande, sabe? É, então assim, Preacher já não é fácil, então, porra, você fiquei pensando assim, mas agora eu vou ler, mas sempre fiquei enrolando um pouquinho. É, eu acho que um dos pontos positivos, talvez, né, eu ouvi comentários de pessoas que quem leu a HQ e assistiu a série comentando que, primeiro, a série dá uma suavizada, assim, de 80% do mangá, da história em quadrinhos do mangá. Olha o que o otaku pedido. Nossa. Que eu sou. Da história em quadrinhos. Que nojo. Da história em quadrinhos, né? E, obviamente, não dá pra fazer também um negócio totalmente pesado, então tem coisas... Quem conhece Preacher, conhece um pouco da obra do Garth Ennis, sabe que nem tudo dá pra ir pra tela, né? Quem assistiu o Preacher também sabe como é bem suavizado muitas coisas, né? Nem tanto. Pra caber na narrativa. É, na HQ você não tem nenhum momento o Hitler que voltou do inferno andando pela terra. E na série de TV ele tá lá, todo pimpão, bonitão, entendeu? Então, não é tão suave. Mas, tá sendo um paralelo entre as duas, essa é uma característica dos produtores, do Seth Rogen e do outro que eu esqueci o nome agora. Evan Goldberg. Do Evan Goldberg. Isso. E eles pegam geralmente... direto, né? Eles produziram Superbad, geralmente grávidos. É, todos aqueles filmes, A Entrevista. A Entrevista. Quem não lembra da entrevista? Que é ia ser a Terceira Guerra Mundial por causa desse filme. É, exatamente. Mas assim, eles têm essa característica de geralmente na primeira temporada eles mesclarem um pouco o começo da HQ com um prelúdio. Então, muito do que eu li a respeito da série é que parte do que acontece ali era somente subentendido nas HQs. Nunca chegou a ser mostrado de fato. Essa coisa do passado do Billy, sabe? No Billy é dito que a esposa dele foi estuprada pelo Capitão Pátria, porque eu vi dublado e dublado tá sensacional. E ela morre. Aí na série dá a entender que tem alguma outra coisa rolando. É um mistério que tá se prolongando há mais tempo. Você tem um passado do, por exemplo, do Huey, ele é tão cagão na série quanto na HQ, mas na HQ ele demora um pouco mais pra se desenvolver, pra tomar um pouco mais de ação. Na série ele querendo ou não, ele assumiu esse papel um pouco mais rápido. Então essa é uma característica dos produtores, que eles contam um background, eles dão um background pros personagens e apresentam poucas coisas da primeira temporada. Foi assim com o Preacher também, aí a partir da segunda ela já segue uma linha mais igual a que tem nas HQs. É uma dupla pra ficar de olho, né? Que, querendo ou não, você não acredita que dali vai sair boas adaptações de história em quadrinhos, né? Preacher foi bem assim e, bem, já é a segunda que eles acertam, vamos dizer assim. Preacher não é unanimidade, mas The Boys tá sendo. É a segunda do Garth Ennis, tem que ver quanto que eles estão pagando pra ele também. É verdade, né? Mas, enfim, a gente sabe todo esse histórico aí de tentativa de adaptação. Mas... como eu tava comentando, eu acho a série muito tranquila de assistir, você consome ela muito rápido, maratona. Eu acho que ela já está como uma das séries mais maratonadas do Amazon desde o seu lançamento. O pessoal tá assistindo em peso. Se manda daqui, Huey. Huey, foge! Temos que ter uma conversinha. Ora, se não é o merdinho invisível. Eu acho que agora a gente pode começar a comentar da história em si, dos personagens, porque são bastante personagens, mas temos dois grupos principais aqui que vale a gente comentar, e a partir do momento que a gente for comentando esses personagens, a gente vai contando a história. Essa história que a gente contou mais ou menos como funciona no mundo, que tem os heróis, né, super-heróis existem de fato, eles são celebridades, eles são pessoas importantes, e eles são humanos da pior forma possível, né, eles fazem todas essas atrocidades aí, e são meio que escondidas. E a história é protagonizada pelo Hugh Campbell, que é vivido pelo Jack Quaid, que ele é um vendedor de eletrônicos lá, né? Que ele trabalha numa loja de eletrônicos. E ele tem a namorada assassinada, ou morta por acidente, enfim, você escolhe a palavra, por um desses supers, né? O A-Train, que é um dos principais supers, um dos membros dos sete, que são esses sete super-heróis que são a Liga da Justiça desse mundo do The Boys. E a série parte dessa premissa, a namorada dele é assassinada, e ele recebe o convite do Billy Butcher, que é vivido pelo Carl Urban, que talvez seja a cara mais famosa da série, eu acho que é, com certeza, né? Não, tem o Simon Pegg também, né? É, tipo, dos principais, né? Ah, sim. E ele acaba convocando, trazendo o Hugh pra perto, pra ele mostrar o que eles podem fazer contra esses super seres e uma forma de se vingar, né? De buscar justiça do jeito deles. O que vocês acham do Rio? Vocês gostam dele como protagonista, da evolução dele na série, de como ele é construído? Ah, complementando o que o Anderson falou quase agora, cara, eu gostei. Porque assim, eles deram uma, entre aspas, uma acelerada na construção do personagem. Ele não é tão... Eu não cheguei a ler tantas HQs, mas eu li esses termos também comparativos. Ele não é tão mais assustado, assim, que nem na HQ, é um pouco mais lento. Até porque a série só tem 8 episódios. Se ficar 7 episódios com o cara morrendo de medo e só no último ele tomasse uma atitude mais inteligente ou mais corajosa, acho que ia ficar meio esquisito, meio forçado. Foi legal ver como ele foi evoluindo, entre aspas, até que rápido ao longo dos episódios e tomando atitudes inteligentes e conseguindo fazer coisas até muito importantes pra ajudar no grupo. Então, no geral, cara, eu gostei do personagem e de como ele foi apresentado, achei bem legal. Lembrando que o Hugh, ele, na HQ, ele é a cara do Simon Pegg, né? A gente comentou o Simon Pegg está presente na série, ele vive o pai do Hugh na série, né? Mas na HQ, o personagem foi baseado na fisionomia do Simon Pegg. Simon Pegg, por sinal, está presente na nossa trilogia do Sorvete Corneto. Quem não ouviu, por favor. Esse podcast é das antigas, hein, Val? Pode falar isso, né? Exatamente. Olha. Alguns 2 anos, mas enfim, temos esse podcast, trilogia do Corneto, que é muito bom. E, aliás, o ator, o Jack Quaid, ele conversou muito com o Simon Pegg, né? Eu vi uma entrevista dele falando que ele conversou muito com o Simon Pegg, mesmo porque o Simon Pegg, obviamente, leu todas as HQs e tal, ele também consumiu posteriormente, mas pedindo dicas pra como ia fazer o personagem e um dos filmes preferidos dele da vida, né? Filmes em plural é a trilogia do Corneto, ele comentou nessa entrevista também. Não sei se tava puxando só o saco ou enfim, mas ele acabou comentando. Mas eu gosto do Hugh como personagem, cara. É um personagem que eu acho que ele evolui bem, ele não evolui assim de uma hora pra outra, eu acho que como a série é curta, então os momentos que vão acontecendo ele é obrigado a mudar, né, muitas atitudes. Sim. Mas... eu acho que esse é o detalhe dele, né, não é que ele é um cara que ele muda de atitude do nada, o ambiente que ele tá envolvido é que faz ele ter que tomar algumas atitudes que ele não tomaria normalmente, sabe? Eu acho que esse é um detalhe muito importante, né? Principalmente porque ele se viu numa situação tão, tão podre que tudo que ele queria era igual o Billy, quando conversa com ele, era questão de vingança, só que ele tava pensando numa vingança por outros meios, não em meios tão práticos e sanguinolentos quanto tava pensando o Billy, mas ele, como o Everton disse, ele age muito do momento, sabe? Você vê que a ação que ele toma no primeiro episódio, ele toma por emergência, mas ainda com uma certa cautela. Já mais pro final, ele já tá mais consciente de que, puta merda, eu vou ter que fazer, sabe? Ele já não tem mais, já não carrega mais tanto aquele peso, assim, mas ele ainda não quer fazer aquilo. É, exatamente, ele não quer violência, ele não quer matar ninguém, ele não quer que matem ninguém, mas ele é obrigado a fazer, porque ele tá no meio de uma situação que não tem o que fazer, né? Isso lembra muito uma conversa que ele teve com o personagem Leitinho da Mamãe, que puta que pariu, vai, que nome maravilhoso. No meio da temporada, que eles estão conversando exatamente disso, porque o personagem diz pro Rio que ele caiu ali de paraquedas, ele não é aquele tipo de pessoa, e aí o Rio ele fala, o que aconteceu com a minha namorada, assim, eu vou pagar o preço que eu precisar pagar, sabe? E depois ele é cobrado disso mais pra frente. Sim. Então ele tá exatamente nessa situação. Ele não quer fazer, mas ele sabe que infelizmente ele precisa fazer. No começo ele não queria fazer, ele tava se cagando pra fazer. São situações diferentes. Como eu comentei, quem recruta o Hugh pra esse grupo é o Billy Butcher, que é o personagem vivido pelo Carl Urban, que é o líder, é o chefe, é o cara que organiza ali os caras, né, os The Boys. E é um personagem que é o típico filho da puta, né? Do início ao fim, ele não muda a característica dele. E ele é aquela comédia... Quer dizer, muitos personagens são muito engraçados, né? Aquele humor negro bizarro, mas é muito engraçado a série. Eu ri em vários momentos, mas o Billy tem aquele sotaque irlandês. É irlandês aquilo? Eu não sei que sotaque é aquele. É irlandês. E É um personagem. Neozelandês, não, desculpa. Desculpa, neozelandês. Tá bem longe. É, tá do outro lado do mundo, mas. Mas. É um personagem interessante, né? Tipo, a característica dele é igual do início ao fim. Cara, e o Kauban, ele tá interpretando esse cara. É muito bom você ver ele atuando, cara. Ele consegue sair numa cena pra outra onde ele tá com a cara muito fechada. E aí ele só dá um movimento de olho assim. Você fala, mano, ele vai fazer alguma maluquice, velho. É, você sabe o que, que ele vai fazer, ele não precisa nem falar. Talvez vocês lembrem quando ele fez o Juiz Dredd, acho que foi em 2012, que o rosto dele não aparecia, então ele trabalhou muito com a voz. Aqui ele tá usando um pouco mais do olhar dele, então certas atitudes ele consegue mostrar o que. Que vai vir, só dele olhar pro personagem ou ter alguma reação com que dá aquele sorrisinho cínico assim. Puta, é foda. Não, quando ele. A luta do primeiro episódio, quando ele tá lutando contra o Transluz, que ele tá com os braços presos, ele dá um riso e uma olhada assim, eu falei, mano, olha que filho da puta, velho. Ele vai fazer alguma maluquice. E é assim ao longo da série em toda, sabe? Ele é o típico cuzão, sabe? Exatamente. Ele é o cara que ele vai mentir sempre. Todo mundo vai ficar desconfiado sempre dele. Porque nessa cena mesmo, depois que eles apagam o translúcido, mano, aí o cara fala assim, ah, você é da CIA. Age aí, faz alguma coisa. Ele, mais ou menos. Falando nisso, né, cara? Uma parte que eu ri muito, velho, é quando ele. Assim que ele pega o Hug pra ele ir lá implantar lá a escuta no negócio lá do set, a torre do set lá, ele fala assim, ah, aqui você tem a pílula azul, onde você pode. Nossa, eu ri demais, eu ri pra caralho. Pode sair dessa fantasia. E aqui é a pílula vermelha. Ou era azul, sei lá, foda-se. Esse tipo, a série inteira tem uma pegada. O humor é muito bem encaixado, ué. O humor dele é muito bom, né? Ele usa, por exemplo, essa referência de cultura pop, ele usa também mais pra frente com as Spice Girls, que também é uma cena hilária. Eu ri pra caralho, mas o humor dele é muito bom e, pô, o Carl Urban tá arregaçando nesse papel, né? Ele foi muito bem. A história do personagem é interessante. Eles optaram na série de trazer o passado dele diferenciado. O passado que é contado na série é diferente das HQs, em partes, né? Mas a gente percebe muito bem que toda a jornada dele, por mais que ele vá atrás dos outros supers, o objetivo dele é pegar o Homelander, né? Sempre. E ele acaba usando os outros pra isso, né? Então, por isso que ele é um cuzão, cara. Porque ele tá sempre envolvido numa mentira e ele tá sempre levando alguém com ele e é tudo... Aí ele fala, não, nós temos que combater os supers, mas é tudo por um objetivo muito mais pessoal dele, diretamente contra o Homelander, ou Capitão Pátria, dependendo da versão que você tenha visto. Então você olha assim, cara, você vê que é errado torcer pra ele, mas, cara, o que acontece de humor não é... Não é que foi escrito, vamos escrever essa cena porque é engraçado. É que é uma situação tão bizarra, ela foge totalmente do controle de tudo aquilo que você espera, que acaba sendo uma cena engraçada por... Então quando ele resolve partir pra cima dos caras, logo no final do segundo episódio, que ele manda aquela caixa com uma escrita dentro, eu falei, mano, esse maluco, ele é doente, velho, não dá. Eu quero ver o que ele vai aprontar daqui pro final da série. Pelo que eu tava lendo, ainda mudaram um pouquinho das atitudes dele, porque na HQ eu acho que ele é bem mais doente do que ele é na série. Ele é mais cruel, é mais brutal, então... HQ ele opera pra CIA também, né? Tem essa. Isso. Ele opera pra CIA e ele tem o cachorro, que é o terror. Aí eu não sei se... A série aparece num flashback só. É, exatamente. Não sei se ia ficar muito forçado, se ele fosse mais agressivo, sei lá. Enfim, aí eles pegam... Eles mudam bastante o passado do... Eles introduzem o passado, explicam melhor o passado do Billy pra eles construírem melhor a série, porque na HQ é bem diferente, então acho que eles vão manter umas ideias que são diferentes pra colocarem na segunda temporada. E a gente percebe que tem um gancho muito grande no final dessa temporada pra continuar... Que é diretamente ligado ao Billy. Os outros membros dos garotos desse grupo são o francês, que é vivido pelo Tomer Capon, o Leitinho, Leitinho da mamãe, né? O Mother's Milk, que é vivido pelo Lass Alonso, e a fêmea, né? The Famon, que é a Kimiko. É Kimiko o nome dela? Kimiko, isso. Kimiko, que é a Karen Fukuhara. Vocês gostam dos outros personagens também? Cara, é incrível como um grupo, ele tá tão bem interpretado em todos os personagens, cara. Eu gostei muito da atuação de todos eles. Claro que a do Carl Urban e a do Jack Quaid, elas estão um nível acima, até pela questão do protagonismo dele. Mas o resto do grupo tá entregando, assim, performances ótimas. E do lado do Seth também, eu não achei ninguém ninguém ruim, não, cara. Tá todo mundo, sabe, muito bom. Eu aposto que os diretores, os produtores falam assim, olha, sejam o máximo de pau no cu que vocês puderem. Tipo, e é isso que eles estão entregando, entendeu? Isso é verdade, porque nem de um lado, nem do outro você pode chegar e falar, pelo menos no nosso gosto aqui, você pode chegar e, né, pô, esse cara aqui não atuou bem, ah, esse aqui ficou ruim, esse aqui ficou forçado. Realmente, ambas as equipes estão ali fazendo exatamente o que tem que ser feito. E puta que pariu, cara, é uma interação muito foda e faz tempo que eu não vejo isso em série, viu? Não são todas as séries que estão fazendo isso, não, recentemente. É, realmente, acho que todos os personagens dos... A gente comentando agora dos garotos, dos caras, dos garotos, dos The Boys, enfim, como você queira dizer, todos funcionam muito bem. Todos os personagens têm um tempo de tela suficiente pra você se cativar de alguma maneira. Mostra alguma coisinha do passado, ou então do que eles fazem. Os personagens são muito parecidos, assim, principalmente o Leitinho da Mamãe. Eu não sei nem qual o nome dele. Você lembra o nome dele? Eu nem lembro o nome dele, mas é o Mother's Milk. Ele é muito parecido com a HQ. A fêmea também é muito parecida com a HQ. O que muda um pouquinho é o francês, que ele é muito mais retardado na história de quadrinhos. Ele é mais loucão, ele faz umas coisas piores, é mais violento. Ele é um pouquinho mais espirocado na história de quadrinhos. Mas aqui na série eles deram uma segurada, mas você ainda entende que ele é daquele jeito. E a Kimiko, no começo da HQ, pelo menos, ela já tá no grupo, sabe? Então... Ela já tá com o Billy. O Billy já conhece ela. Essa história criada... Essa história do passado dela é criada na série. Pra dar um background pra ela. E pra também mover a trama com o composto V, né? Que a gente vai ver posteriormente. Porque nos quadrinhos é explicado que esse, na verdade, é um segundo grupo, né? Dos The Boys. Sim. Então o que a gente sabe que tem um grupo pregresso. E o que a gente vê em tela é justamente o background da formação do segundo grupo. Né? É que na série eles trabalham com aquela questão da Mallory, né? Que sempre o leitinho da mamãe sempre vai falando. Que é pra irritar o Billy, né? Sempre que ele fala o nome dela, o Billy fica puto e sai de cena, geralmente. É porque a gente sabe que deu uma merda, né? Com ela, que era a chefe dele. Depois, posteriormente, a gente vê ela recrutando ele e tal, ensinando tudo pra ele. Ela vai aparecer lá no final. Mas a gente sabe que aconteceu alguma coisa ruim. Alguém morreu da família, são os netos, né? Eles falam isso. E, enfim, a gente sabe que deu um problema, que eles eram um time, que deu um problema. Depois eles separaram, porque a gente vê que tem aquela desavença do leitinho com o francês. E, mas desavença do leitinho e francês. Cara, não tem como, velho. Esse nome é muito bom. É espetacular. Eu tô pensando num copo de leite brigando com pão francês. Quem vai escutar isso literalmente vai falar, que porra é essa? Cara, meu eu da quinta série pira nessa série, não tem como. Cara. Genial. E aí a gente entende que ele já tinha um passado, né? Já a Ginger lançou 3 álbuns, Passion, Schizophonic e Scream If You Want To Go Faster. Todos os 3 uma merda. Pois é. Quando elas estão separadas, elas são um lixo total. Mas, se juntar a elas, elas viram a porra das Spice Girls. Bem, apresentaram os garotos, vamos comentar agora os super-heróis, né? Super-heróis que movem a série. Aparecem outros heróis além dos principais, mas a gente vai falar dos 7, né? Que são os 7 heróis principais. Me corrijam ou me lembrem se eu esquecer algum. Que é, primeiro, pra começar, o Capitão Pátria, que é o Super-Homem, né? A representação do Super-Homem, que é o Homelander, que é vivido pelo Anthony Starr. Tem a Queen Maeve, a Rainha Maeve, que é vira pela Dominique McElligott, que é tipo a Mulher Maravilha. Até a roupa, né, cara? Não, ela não é, ela é a Queen Maeve. Mas só mudou o nome, sabe? E a cor do cabelo, a cor da roupa. Vinícius, você vai saber, não tinha, olha o lado otaku, não tinha o desenho do Akira Toriyama, do Goku? Sim. Então, o que você fazia era o Kogu, por exemplo. É a cara do Goku, mas não é o Goku, você entendeu? Tá, tudo bem. É o mesmo caso aqui. Copia, mas não faz igual, é tipo isso. Né? Só muda o nome, sabe? É tipo, tá bom. Certo. A gente tem o A-Train, né, que é o responsável por assassinar a namorada de O'Hugh no começo da série, que é vivido pelo Jesse T. Usher. A gente tem o Deep, que é o Profundo, né, que é vivido pelo Jace Crawford, que é o Aquaman, que ele é bem zoado, assim como o Aquaman sempre foi zoado, né? Eu achei isso engraçado, que eles colocaram muito disso, né, da zoeira com o Aquaman. Eles colocaram tudo, né, cara? Tudo. Mas eu acho que é o personagem que esse personagem é o que tem o arco que me incomoda um pouco, que eu acho que ele às vezes me tirava um pouquinho do que tava acontecendo, que eu acho que não precisava. Mas enfim, a gente tem o Black Noir, que é esse cara que não fala, que ele é realmente uma sombra, que é vivido pelo Nathan Mitchell. E a gente tem o Translúcido, que esse é um herói criado pra série, que ele não tem na HQ, que é vivido pelo Alex Hassel, porque na HQ o outro membro do set é o Jack de Júpiter, eu acho que é o nome do personagem, que ele é tipo o... Caramba, esqueci o nome. O Ajax, exatamente. Aí eles preferiram mudar, né, isso. Sem contar que a gente tem a personagem que é introduzida no set, né, no começo da série, que é o nosso olhar de uma personagem que tá entrando naquele meio daqueles grandes super-heróis, uma nova heroína, que é a Starlight, ou Luz Estrela? Luz Estrela. Nome de novela que é do SBT. Única... Mexicana. de novela infantil mexicana da SBT, exatamente. É verdade. Exatamente. Mas é a única que ainda tem algum princípio heroístico verdadeiro. Isso é muito foda. É porque ela não conhece os bastidores. Exatamente. Ela não sabe a merda que tá acontecendo. Ela tem o ideal de um herói, então é ela que vai apresentar o mundo podre que tá por trás disso. Ela que vai entender. Ela é a única também que tem um nome humano, né? Nome. Não é um codinome, né? Nome dela, mesmo que é a N. Que a atriz é a Erin Moriarty. Que ela é exatamente o paralelo do Rio para os set, né? Exatamente, são dois personagens que vão introduzir o universo da... O Hugh pros The Boys, né? Pra aquele universo daqueles caras que vão atrás de super-heróis, de tentar corrigir, vingar, né? As merdas que eles fazem. E a Starlight que vai ver como esses heróis são podres, né? E isso é jogado desde o começo, né? Com o assédio lá, com a violência cometida com ela pelo Profundo. Profundo é um personagem que na HQ ele é bem diferente. Bem diferente, assim. Ele usa uma... Sabe aquelas... qual o nome daquilo, Everton? Cafandro. Se eu não ia acertar nunca. Enfim, ele usa aquele negócio... Ivaldo, você não sabe o que é, vou te falar. É tipo aquele negócio de... aquele negócio de metal que os caras colocam na cabeça, sabe? É uma roupa de mergulho, Ivaldo. Não, você não sabe não. Tenho certeza que não. Mas enfim, ele usa isso na HQ. Ele é diferente. Fala que ele tem 2 metros de altura na HQ. Ele é o mais velho do grupo. Eu acho que ele é o mais velho do set, inclusive. É o que tá há mais tempo na equipe. Até mesmo antes do Homelander, se eu não me engano. Ele já veio de uma geração passada. E ele é o personagem escolhido pra introduzir a... Nossa, isso ficou horrível, né? Mas é o personagem pra... trazer a podridão desse mundo de super-heróis pra Starlight desde o começo, né? Cara, a gente já fica... já que a gente tá falando dele, eu vou falar que ele é o personagem que eu achei que tem uma... Eu gostei de algumas coisas da série e tal. Eu entendo o lado dele, né? De ter esses problemas psicológicos, ele no psicólogo, ele ser um cara que é muito dependente da fama, dos likes, do que ele tá fazendo. E posteriormente vai ter que responder pelo problema que ele causou, né? Mas eu acho que quando ele se muda pra cidade ali, pro capítulo 5, 6, eu imagino que é metade da temporada, né? 5, 6, que ele vai pra outra cidade, que ele é afastado. Aí eu acho que tem umas barriguinhas ali na parte dele. Eu não sei se vocês sentiram isso. Mostrou o lado da decadência, né? Ele foi usado pra demonstrar a decadência do herói, a parte da zoeira também e tudo mais. E também ele trouxe aquelas merdas iniciais, né, que a gente viu logo de cara no primeiro episódio. Só que eu concordo com você, a gente entendeu que ele é um bosta, entendeu tudo que aconteceu com as merdas que ele fez, tudo que ele sofreu com isso, riu das zoeiras contra ele. Só que assim, quando ele foi pra aquela outra cidade, foi empurrando, mostrando ele se fudendo, mostrando ele sofrendo, mostrando ele se fudendo. Então, tipo assim, a gente já tinha visto isso, já tinha entendido. Eu acho que mostrou demais. Era muita cena pra um cara que, tipo... Isso, você já tava gostando. E não evoluía a história, né, sabe? Sim, exatamente. Você entende que a história seria pra mostrar que ele foi punido pelo que ele fez pra Starlight e pra nesse, porque a Starlight ela fala lá que aconteceu e a Vault lá, que é a empresa, usa isso pra punir ele, né? Aí você entende isso, mas às vezes tem muita cena que não serve pra nada, sabe? Não evolui a história e não, pra mim não acrescenta nada pra história do próprio Profundo lá, né? Sim, porque quando ele é separado da história dos personagens principais que estão movendo a história, né? Ele não volta, né? Isso que eu achei que tipo, ia ter um gancho pra ele voltar, que ele ia interagir novamente, mas acaba que não. Ele fica lá e fica lá. Tá. Eu acho que serviu muito pra mostrar aquela questão do a quem se faz, a quem se paga. Ele já tem um passado de tantas agressões contra outros heróis, no caso de abuso sexual mesmo. Então, quando ele passa a ser vítima daquilo, a série ela tenta de uma forma humanizar o personagem. E eu até entendo essa parte, porém, dentro daquele universo, eu quero mais é que se foda, velho. Exatamente, você tá querendo ver o pau quebrar e ficar mostrando ele lá. Exato. Gera cenas engraçadas, é engraçado algumas coisas lá, mas repete algumas coisas ali. Então, a cena dele sendo abusado é um pouco desconfortável. Porra, é, pra caralho. Estranho. E isso, pra mim, funciona porque, assim, você precisa, às vezes, ter um pouco de empatia, ver o que que acontece com as outras pessoas, ter o olhar das outras pessoas, não só o seu, meramente. Então, essa é bem importante. Gostei nesse sentido. A questão da história, talvez não tenha desenvolvido por um todo, mas eu acho que vai ser um ponto, um marco pra ele, principalmente na segunda temporada. Não, como ele ficou de fora do clímax da ação nessa primeira temporada, no final, eu acho que ele vai vir na segunda, talvez carregando alguma coisa desse acontecimento dele. Então, eu não acho que foi de todo perdido, mas talvez pudesse ter o tempo um pouco reduzido, igual vocês falaram, mas pra mim não foi, assim, eu não digo que foi nada perdido na série, nem um minuto foi mal gasto, no geral. Ah, sim, eu também acho que funciona, mas, por exemplo, a gente tem uma cena dele que eu acho muito engraçada e muito que funciona muito bem, que é a do golfinho, né, que ele resgatando o golfinho. Genial. É muito boa. Mas aí, posteriormente, a gente sabe que ele fala com os bichos e tal. Posteriormente, a gente vai ter uma lagosta, né? Que tá lá no supermercado. É. Que também é legal, mas eu acho que não precisava, por exemplo. Porque a gente já sabia que ele falava com as animais, já sabia que iria acontecer alguma coisa. E ali eu já podia descartar. Mas ali é uma visão minha, né, também. Tipo, não que isso estrague de nenhuma forma, né? Mas eu acho que tira um pouquinho quando você tá querendo ver a trama principal. E dos outros personagens, né? Os outros personagens, os outros sete, a gente tem alguns personagens que aparecem mais, são mais importantes, como o Homelander, o A-Train. Eu tô falando em inglês o nome deles, né? Acho que é melhor falar em português, ou tanto faz. Tanto faz, a gente já misturou aqui, né? É, porque vai uma hora fala assim, o Trembala, mas quem é Trembala? O Capitão Pátria. Mas eu acho que os principais desses dos sete, que parecem mais Starlight, obviamente, o Capitão Pátria, e o A-Train. O Translúcido é um personagem que é novo, como eu falei, não tem nessa HQs, mas ele é colocado ali no começo, né, como um dos sete principais ali do começo, porque ele vai ser o primeiro assassinado, né, e vai ser o primeiro a morte do Hugh, e o Hugh vai conseguir matar um herói. Ele é importante pra esse começo, né. Ele é o primeiro que literalmente toma no cu, velho. Exatamente. E não foi, mano, isso é que é legal. Não é que o herói foi morto por uma pedra espacial, uma arma especial, ou um vilão que usou uma super roupa, armadura de metal. Não, e tocharam o dinamite no cu do cara e explodiram ele. Simples assim. É, porque assim, capturaram ele e o que acontece? Ele tinha o poder de transformar a pele dele numa substância lá de carbono que, como reação, ela ficava rígida e ao mesmo tempo transparente. Por isso que ele tinha esse poder da invisibilidade. E aí, depois que ele foi capturado, os garotos tentaram de todas as formas entrar, até que o francês viu numa tartaruga lá e falou: já que a gente não consegue quebrar por fora, a gente vai ter que fazer alguma coisa por dentro desse cara. Então, puta cara, aí que você já... Quando você já imagina, eu falei, não, ele não vai fazer isso, cara. E aí termina o episódio com o Rio explodindo a bomba que tá dentro do cu do cara. Eu falei, meu Deus, aí eles fizeram. E é muito bom eles explicando assim. Aí o Rui pergunta, mano, mas por que vocês não mandaram ele engolir? Ah, não, se a gente botasse na boca, tinha o risco dele vomitar e tal. Não, quando ele tá desacordado, cara. A explicação do Billy é maravilhosa. Olha, a gente enfiou o negócio no seu toba. Se você tentar puxar com o dedinho, você explode. Se você fizer qualquer merda, eu te explodo. Então é melhor você ficar na sua. E o foda é que é uma solução que dá muito tom da série, né? Que é completamente leal, assim, ao que eles estão mostrando, né? De como eles trabalham. Que é da coisa mais estranha possível, né? Bizarro, tipo, que você nunca vai imaginar que vai acontecer com um super-herói. Tanto a característica do super-herói, como o filho da puta, como as soluções que eles encontram pra resolver esse problema. Isso que eu falei, cara. Como eu falei lá no começo, é um bando de gente escrota combatendo gente mais escrota ainda. Não dá pra se aliviar. Você tem que dar um passo além na escrotidão, sabe? Muito verdade isso. O A-Train, que é o cara que é responsável por assassinar a namorada do Hugh no começo, é um cara que é um personagem meio chato, né? Vamos falar a verdade. Aquele personagem meio mala e tal. E uma diferença que ele é chato desde Independence Day e Ressurgimento. Eu nem sabia, agora que você falou no início do podcast que eu lembrei que era esse moleque, que eu nem juntei uma coisa com a outra pra você ver como eu gostei de Independence Day e Ressurgimento. Mas, por isso que ele é o filho do Will Smith, né? Eu não tinha ligado uma coisa com a outra, com a pessoa leve. Enfim, é que eu apaguei total esse filme na minha memória. Eu fiz questão, né? E eu gravei um podcast pra isso. Podia ser o Jaden Smith, né, cara? Aí a gente já fica mais puto ainda. Aí, é um personagem que... Ele tem uma diferenciação grande da HQ, não como personagem, mas no passado dele, né? Porque ele é um personagem que é importante pra mover a trama em relação ao composto V e ao passado dele com a namorada dele, que é a Pop Claw, eu não sei o nome dela em português. Lâmina. Lâmina. Muito bem. É. E esse passado deles de namorarem, tal, esse flashback do namoro deles não é mostrado na HQ, eles colocaram isso na porque série. Porque não existe. Na HQ eles nunca se encontraram. Ah, é verdade. É, não tem isso mesmo. É verdade, eles nunca se encontraram. Boa, muito boa. Mas eles têm um relacionamento, né? Ou não, nunca se encontraram, como eles têm um relacionamento? Só se for a distância, né? Não, na série eles não têm. Na HQ eles não têm relação isso, nenhuma. Né? Nada. Aí eles criaram. Inclusive são em pontos diferentes da história. Não tem uma ligação entre eles. Eles criaram esse relacionamento na série, né? Pra você. Pra, e pô, funciona. E foi bem dá feito. Uma motivação. Funciona muito. Exatamente, funciona muito bem. Porque o incidente da HQ é que ele mata a Robin fugindo durante uma luta com um vilão, alguma coisa assim. E ele joga série, um vilão em cima da Robin. Isso, e como não tem nenhum background na série, eu gostei desse encaminhamento da história pro personagem. Quer dizer, é um cara que tava louco de droga que ele tomou, e aí acabou fazendo uma merda muito grande. Então eu gostei de como eles organizaram essa parte da história. E querendo ou não... Ele faz a merda pra manter a popularidade dele, né? Que é tipo... Exatamente, que é o que importa pra eles, né? É, então, assim, é muito bem inserido na série esse conceito. Isso é muito total. Bom, e é justamente essa crítica ao grande universo cinemático dos heróis atualmente. Porque é tudo herói, é série de TV, é filme, é especial, que não sei o que, aquela coisa, quer dizer, só se fala em herói basicamente 24 horas por dia. Então a série, ela usa da própria relação dela, ela usa uma metalinguagem pra criticar a si mesma e a quem tá ao redor dela. Mas essa questão do trem-bala, do A-Train, eu gostei bastante. Então, assim, querendo ou não, a história acaba girando muito em torno dele e ele acaba sendo o pavio que dá, que acende e dá merda, né, no que tá acontecendo durante a série. Ele é realmente um dos heróis que movimentam a história, né, principalmente pelo vício dele nesse composto V, que a gente vai comentar já, porque ele é muito importante pra trama em si, né? E eu acho que a Queen Maeve, a Rainha Maeve, ela é uma personagem que não tem muito... Ela aparece e tal, mas ela não é tão importante, né, pra trama. Ela tá mais como aquela heroína que acaba sendo submissa a alguém acima dela. Ela tá fazendo muitas coisas ali, mas... Ela é submissa, ela aceitou a condição, cara. Exatamente. Ela mostra... Verdade. Ela é mais uma guia, entre aspas, da Luz Estrela, da Starlight, pra mostrar como que ela deve seguir o caminho dela, porque ela provavelmente era igual a ela quando entrou, mas ela não, ela se moldou a como eram os sete, né? Ela não foi. Ela fala isso. Ela fala isso abertamente, que ela entrou com um ideal também, mas que devido às circunstâncias ela teve que ir se acostumando com o que estava acontecendo. Ela é importante avisa... ser uma consciência, né? Então, da Starlight. É, por um breve momento, porque ela tem aquela questão do acidente do avião. Sim. Que ela deixa a merda acontecer e não faz nada, e depois ela deixa a mentira ficar cada vez maior. Então, e ela tem um passado com o Homelander. E em alguns momentos você pode até pensar que ela, puta, acho que ela vai realmente agora explodir, né? Falar realmente que isso aqui é uma merda. Que tá certo que ela tem muito a perder também, né? Que ela fez muita merda também, mas enfim. Acho que em alguns momentos você pensa que, tipo, ela vai explodir em algum momento e vai ir contra todo esse sistema horrível, né, que eles têm como super-heróis, né? Mas não acontece, né? Pelo menos na primeira temporada. Uma cena que define isso é um resgate que eles vão fazer em um prédio que tá com um tiroteio lá. E eles entram, ela e o Homelander entram no local. E aí o Homelander mata o cara e ela fica meio sem reação, assim. E aí o Homelander vira pra ela: não, você sabe o que, que a gente tem que fazer, né? Aí ela se prepara pra montar a cena lá, pra fingir o que, que aconteceu. Então, assim, é uma pessoa que já foi dragada por tudo aquilo. Ela na conversa com a Starlight, ela fala que ela entrou muito parecida com ela, mas infelizmente ela aceitou jogar o jogo. E já que a gente comentou, né, falou em várias situações, o líder desse set, né, o super-homem da história é o Homelander, é o Capitão Pátria, é vivido pelo Anthony Starr, que com certeza, pra mim, eu acho que dos comentários que eu vi na maioria, é um dos melhores personagens da série, é uma interpretação animal desse cara, velho. Esse puta cara, ele nasceu pra fazer isso. Tipo, é o maior filho da puta da série disparada. O ator é muito bom. Quem assistiu Banshee sabe do que eu tô falando, cara. Ele consegue fazer esse tipo do machão alfa durão, assim, e transitar entre características do personagem muito bem. O episódio que estão fazendo um pseudo-documentário dos heróis lá, de propaganda e tal, é muito bom como você vê como ele muda de uma pessoa que você compra, você tá vendo ele falar, você fala, cara, é verdade, nossa, ele tem uma vida difícil, aconteceu alguma merda, aí corta. Aí de repente ele, acabou isso aqui? Ah, tá bom, foda-se. Tipo, caralho, mano, ele, você compra todas as facetas que ele passa. Muito, era muito incrível as cenas que ele tinha que acontecia. Por exemplo, a gente tem a cena do avião, que é uma cena impactante, que o Homelander é responsável pela morte, pela queda, tipo, do avião e por morte de várias pessoas lá. E ele tem que mudar muito rápido pra dar entrevista e guiar a empresa a aceitar os heróis como militares e mudar o discurso totalmente a favor deles, né? E isso, todas essas cenas que ele tem essa virada pra dar uma entrevista, tá fazendo uma merda, ele tem que virar e fazer alguma coisa pra mudar o jeito dele, é muito incrível. Ele consegue fazer muito bem isso. Dentro do avião, isso já é da hora, porque ele cumprimentou tudo. Ah, não, não se preocupa, a gente vai vir salvar vocês. Então, aí ele vira pra Maeve, já era, esses caras tão fodidos. É bem assim. É bem assim, cara. Fica tranquilo, eu vou só aqui fora resolver o negócio e eu já volto. Tá, você pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Ele vira pra um lado, é o sorriso Colgate, ele vira pro outro, é tipo, mão no pescoço, ó, fudeu, vamos embora. Mano, ele é muito filho da puta, né? E também porque ele tem muito problema, tá ligado? Mental, puta assim mesmo. Que a gente descobre depois ao longo da temporada, né? É, decorrer da série a gente consegue entender eu acho que principalmente pelo Capitão Pátria, o porquê que eles são tão pouco humanos, né? Eles são super-heróis e realmente, eles se vê como uma raça superior, né? Eles são superiores aos humanos. Eles não são humanos, eles são super-heróis. E eles se vê assim, né? Exatamente, ele descobre. Eu acho que só dois heróis têm consciência disso. Ele, que em um episódio lá, quando ele questiona a Madeline, depois ele vai atrás do doutor, que aí mostra o flashback dele lá do tratamento, e depois da Luz Estrela, porque os outros personagens não têm noção dessa condição deles. Sim. Eles falam, nós somos heróis, nós nascemos com poderes, sabe? Eles não sabem o que acontece. Nós temos o dom divino, né? Muitos pensam assim. E é muito bom quando o Billy descobre isso, cara. Que é aquele bebezinho macabro do raio azul, que pra mim é uma das melhores cenas da temporada, é velho. Foda. Já que você comentou, só pra gente não deixar passar, os sete, eles são todos gerenciados por uma empresa, né, que é a Vault, que é liderada, uma parte dela é liderada pela Madeline Stilwell, que é vivida pela Elizabeth Shue, que... E a outra é pelo Gus Fring. Pelo Gus, que aparece no final, que é o personagem chamado Edgar, o Giancarlo Esposito. É coincidência a substância em que o cara se vicia ser azul também? Talvez, mas acho que, assim, não vamos descobrir. Mas a Madeline é uma personagem também nova pra série, né? Porque, na verdade, na HQ, o personagem é um homem, né? O James Stilwell. E é bem mais filho da puta que ela, né? Um cara bem mais filho da puta. Ela é filha da puta daquele jeito de pensar muito nos negócios, colocar os negócios acima de tudo. E é um personagem que move muito ali a trama e move, principalmente, o principal herói, que é o Homelander. Tem uma relação ali um tanto quanto... bizarra, vamos dizer assim. Eu ia dizer bizarra. Porque ela não só tem uma relação com ele, mas a gente não sabe nunca se é uma relação entre homem e mulher, ou mãe e filho, ou se infelizmente mistura as duas coisas. É um cabaré. Além dele ser o capataz dela, sabe? Porque sempre que ela precisa de alguma coisa, quem que vai fazer o trabalho sujo é o Capitão Pátria. E às vezes ele faz o trabalho sujo por ele mesmo, pra agradar ela, né? Exatamente. Em alguma situação que talvez ela não conseguisse sair. Esse caso do avião, por exemplo, né? Ele não foi orientado, né? Ele escutou uma conversa e foi atrás pra resolver. Não esse avião. Não, errei. Ele foi atrás pra resolver aquele político lá que não queria aceitar o dinheiro pra mandar. Então, esse é ela que mandou. Aviões. Não, o primeiro. Mas o primeiro, ela que mandou pra fazer como serviço sujo. O segundo, não. Ela mandou. Não, o avião que as pessoas morreram? Não, tem o primeiro lá do deputado que queria comprar um herói. Exatamente, ele que escutou. Ele escutou e foi fazer sem ela falar. É, ela não. Isso, mas ela meio que já sabia, porque ela tem uma conversa muito sinistra com o cara no telefone. Isso é verdade. Ela tipo, deve estar pensando, ele tá me escutando, né? Então, beleza. Isso, então. Mas aí o outro já foi assim, mais foi como empresa. Mas ele foi pra salvar, né? Mas ele deu aquela merda. Exatamente. E volta. Uma coisa que eu achei genial do ator, como ele consegue fazer uma cara assustadora, mesmo que ele esteja no momento mais natural, entre aspas, né, possível, mais bondoso, mais de boa. Aquela reunião que ele foi fazer com o Profundo lá, caralho, o cara tava se cagando realmente. E ele, não, senta aqui, vamos conversar, é só eu e você. Vem cá que a gente precisa trocar uma ideia. Pra mim, ele põe a mão no ombro do cara, velho. Batismo é do caralho. Mano, a cena do batismo eu me caguei também, velho. Eu falei, ih, vai dar merda. A série, além do sete, né, a gente tem outros heróis que aparecem ali pra movimentar a série. A gente comentou da Lâmina, né, que é a namorada do A-Train. A gente tem o Ezequiel, que é tipo um líder religioso na série, que é um herói que tem a habilidade de... É um homem borracha, né, estica os braços, tipo, espera. várias atividades. Estica várias coisas. E faz muitas coisas estranhas com isso. A gente tem... Que mais herói aparece na série? Tem o Mesmer também, né? Que é o hipnótico. Tem o Mesmer, que é digno de nota, que é vivido pelo Haley Joel Osment, que a gente pode lembrar. Melhor escolha pra casting, né, cara? É, total, velho. Foi muito bem escolhido. E é o cara, pra quem não conhece, é o... Eu esqueci o nome do menino, do Sexto Sentido. É o Sexto Sentido. É o Sexto Sentido. Não, eu sei, eu tô falando o nome do personagem. Alguém lembra? Não, o nome dele é Sexto Sentido. Ele não tem nome. Não, o nome dele do personagem dele no Sexto Sentido. É isso que eu tava falando. Não, ele é conhecido como o Sexto Sentido. Não tá entendendo? Ninguém se importa com o nome dele. Ah, tá bom. Eu tava começando a pensar, será que ele não tem nome mesmo? Chama Sexto Sentido na série? Essa é brincadeira. Ai, caralho. E essa é a brincadeira na série, né? Porque na série ele faz um herói que tinha uma série quando ele era criança, né, cara? Sim. Que todo mundo lembra dele por causa disso, né, cara? E é bem interessante ver como isso é real, né? Tem muito isso nos Estados Unidos, né? Desses atores que fizeram séries menores ou séries que ficaram no passado, que estão lá divulgando, fazendo a sua assinatura de DVD, de fita cassete, né, de coisas assim, totalmente antigas, né, vivendo desse passado dele. E o poder dele é bem interessante, né, pra mover a trama também, né, é importante pra, principalmente, conhecer o passado da Fê. A última coisa que eu falei pra Robin foi: nunca fale mal do Billy Joel. Foi a última coisa que ela ouviu antes de virar picadinho. E eu vou ter que viver com essa merda pro resto da vida. O preço, seja qual for, eu pago. A gente comentou muito durante esses... falando da história, acabando falando dos personagens, acabando falando da história, desse composto V, que é um composto, que é uma droga, né, que aumenta a capacidade dos supers na série, né? Então a série, ela vai ser movida muito por essa trama, né, de eles tentarem pegar esses super-heróis no pulo e tentar denunciar a Volt, os caras, né, os The Boys, pra comprovar, né, pra CIA, que eles estão produzindo, né, esses heróis em... É quase uma produção em laboratório, né? É praticamente isso, né? E tem os hospitais e tal. E acrescentando os poderes a partir desse composto V. O A-Train é um personagem que é viciado nessa droga, então a gente vê que ele precisa dela pra manter o nível dela, principalmente naquela corrida que ele tem com o Onda de Choque, que é outro cara que é super rápido e tal. Ele precisa daquilo pra se manter vivo, pra se manter como o principal herói de corrida, né? E o composto V é importante pra mover a trama, né? Não, e essa questão do composto V, aí entra aquela cena que eu estava falando do bebê, né? Porque quando eles descobrem que estão jogando em todos os hospitais, né? Em um monte de hospitais, né? Dentro dos Estados Unidos, pra poder criar os heróis. Aí aparece a cena do bebê, que, mano, é maravilhosa, velho. Porque o Carl, ele no final, quando ele... Ô, trabalhou bem, mas se você se virar contra mim, eu vou voltar pra te matar, né? Essa série é muito boa, cara. Puta, né? Que é mais um lance bizarro, né? E que só podia acontecer nesse universo. Não, e ele usando o bebê pra matar os agentes da Void lá. Que puta que pariu, velho. Aí ele, diabólico. Eu falei, puta que pariu, velho. E ele faz uma cara muito louca ali. Mas além de descobrir que estão criando os heróis, a Void tá criando também os super vilões, cara. Sim. É, isso é uma grande sacada da série, né? É, ela tá criando os dois lados pra ganhar nas duas frentes, né, cara? É uma grande sacada do roteiro, né? Porque a gente fica a série toda com a Madeline querendo convencer o Senado de que os heróis precisam ser ter patentes altas no exército, né? Serem parte do exército americano. E aí eles podiam agir mais livremente para evitar catástrofes, guerras, enfim, e agir em prol da pátria, né? E troca de muito dinheiro, né? Troca de muita grana. E faz muito sentido, porque, afinal, do que adianta você ter seres super poderosos se as ameaças que eles vão enfrentar não chegam aos pés deles, cara? Porque eles salvam duas pessoas ao longo da série, que é o Homelander na primeira cena do episódio, que ele salva aquelas duas crianças do assalto, e a Maeve segura um caminhão. Só, são as duas únicas pessoas que os heróis de fato salvam na série. No resto, eles estão tentando salvar o próprio rabo sempre. Exatamente, eu acho que uma coisa que a série faz muito bem é isso, é criar esse roteiro de mostrar o passado dos personagens, o que motiva eles a continuar ali, e de criar essas subtramas ali de conspiração e de qualquer outra coisa que mova os interesses econômicos e desses personagens, né, dessa grande empresa, e os caras tentando livrar isso, né. A série dá muito tempo, né, pra cada coisa acontecer muito bem. E ela, quando tenta vender os heróis, ela tá trabalhando nesse processo de criar os vilões, que é pra ter alguma força comparável, que é pra poder vender o produto. Tá aí uma coisa que é de receber elogio. A Voight, a empresa em si, todos os funcionários, todo mundo que aparece ali, e toda a logística que eles usam ao longo da série, cara, é muito bem feita, tanto da parte comercial, financeira, quanto com essa parte que a gente vai acompanhando mais pro final, da criação dos vilões, e também desses atentados, entre aspas, né, que eles andaram cometendo por aí. Mas é muito, muito bem feito e muito bem conduzido ao longo da série. Tipo, encaixa muito bem, sabe? Não atrapalha, não deixa confuso e nem é exagerado. É perfeito. Muito legal, por exemplo, a cena em que o Profundo tá com a raio de sol, brilho do sol, enfim. Eles estão pra fazer aquela primeira missão, que, sim, tipo, ela derruba dois, ele vai dar soco em dois, aí ela fala, pô, legal, e aí, o que a gente vai fazer? Do nada, já chega os caras filmando, não, tá certo, faz pose, tira foto, não, peraí, pega esse ângulo, pega aquele. Então você olha e você fala, caralho, mano, será que esses caras eram bandidos mesmo ou isso foi montagem? Que porra tá acontecendo? E é muito foda como eles vão levando isso a todo momento. Principalmente quando você vê os heróis discutindo, aí alguém chega e fala, ih, mas você tem que falar com o cara do RH não sei o que lá, sim, ah, tem que falar com a líder não sei o que pra ver se ela libera autorização pra vocês fazerem isso. Mano, é muito foda essa empresa. Ela, a função dela na série também é dar essa característica de mostrar como é que funciona aquela empresa, né? Tudo você tem que fazer em prol do marketing, você tem que ter uma história diferente da sua vida, você tem que vestir uma roupa diferente do que você já vestia. Você tem que se adaptar e tem que entrar na caixinha que eles impõem a você ali pra você ser uma das principais super-heroínas, um dos principais super-heróis, no caso dela, super-heroína, do mundo, né? E vocês gostam, a gente não comentou, vocês gostam dessa personagem, porque ela é uma personagem, assim, bem importante, tem o relacionamento dela com o Hugh, que na série acontece de uma forma, obviamente, né? A primeira temporada, ela tem que acontecer de uma forma mais rápida pra você conectar várias coisas. Na HQ, ela demora bem mais pra acontecer, mas a HQ é muito maior que essa série. Mas vocês gostam dessa personagem? A gente não comentou muito dela, a gente só apresentou ela. Sim, cara, porque ela é um, queira ou não, era a única heroína que tem, né? É verdade. Tipo assim, mesmo é porque também ela é uma das pessoas que mais se ferra, sabe, na história. Isso é verdade. O mundo dela muda completamente, sabe? Tipo, e ela tem que encarar meio que ir contra os princípios dela, mas o que é interessante é no final ela volta aos princípios dela de tentar ser uma heroína, pelo menos, né? Tentar ir contra essa ideia da empresa, tá? E ajudando o Hughie, né? Isso que o Everton falou é foda, porque você vê ela no início com toda aquela esperança e felicidade de realização do sonho de se tornar uma heroína que vai trazer o bem, que vai trazer melhora, que vai ajudar, né? Vai fazer o bem ao mundo, e conhecendo um mundo podre, onde nada é o que ela imagina, e mesmo assim você vê ela batendo de frente, arranjando briga, arranjando confusão, não desistindo, tendo a relação dela com o Hughie, que é muito legal. Mas, porra, ela é bem legal. Essa questão dela tentar quebrar todo esse paradigma, isso sendo que ela acabou de chegar e foda-se. E era foda quando a Volt mudava, né? Tipo, ela tentava ir contra ele, dava um jeito de colocar dentro do que eles queriam, né? Quando eles montaram o vídeo, depois que ela mudou todo o roteiro lá da festa religiosa lá, que eles foram lá, da Expo ou qualquer coisa lá que eles foram. Que ela era uma pessoa, era uma cristã, né? Era uma pessoa que sempre foi criada nesses festivais de igreja e tal. Igreja católica, no caso. E ela muda o discurso dela naquele capítulo, e como eles mudam totalmente, né? Encaixam ela dentro do padrão, ela querendo ou não, é muito foda, cara. Como eu falei mais cedo, ela tem aquele paralelo com o Rio, deles terem uma visão dos heróis, e a partir do momento que eles são inseridos naquele meio, aquilo cai por terra, já de cara. Ela no primeiro dia já sofre um abuso sexual do personagem, e é muito bom quanto mais pra frente ela dá uma encarada nesse personagem, que você vê ele engolindo de seco, ela dá uma olhada pra ele, que assim, a característica dela é usar a luz ao redor, etc. Então quando ela vai manifestar que ela tá com raiva, o olho dela começa a acender, você vê o cara literalmente engolindo travado, assim, sabe? Se o cu fizesse barulho, você ia sentir ele, ouvir ele fechando, sabe? Com o Rio é a mesma coisa, ele admirava aqueles caras. O Capitão Pátria, ele tinha pôster do trem bala no quarto dele. E foi o cara que simplesmente cagou porque ele fez com a namorada do cara. Eles têm esse paralelo de serem jogados, cada um no seu grupo, e eles tinham uma visão dos heróis que foi jogada por terra assim que eles chegaram, sabe? Quer dizer, o mundinho aqui fora é uma coisa, quando você dá um passo e entra aqui, você vê que não é nada disso, sabe? É tudo muito sujo, é tudo muito depravado, é tudo movido por questão de dinheiro e de vingança. E tem uma conversa dos personagens que eles estão jogando boliche, eu acho, e o Rui dá uma prensada nela e ela fala meio que brincando, mas meio que sério, assim, é, realmente eu sou movida por dinheiro e vingança, sabe? Porque os outros heróis são movidos assim, e é a visão que ela conseguiu enxergar que ela não tinha antes. Eu gostei muito da evolução da personagem, eu gosto da relação dos dois, pra mim não ficou nada aquela coisa forçada. E pra terminar, ela é literalmente a versão do Rio, porque ela também tá tendo que fazer coisas que ela não queria, mas que ela precisa fazer. Só que no caso dela é assim, eu não quero ajudar a empresa, então eu vou ajudar pessoas, mesmo que isso me prejudique, que manche a minha imagem, sei lá, qualquer coisa assim. Gosto muito desse tipo de evolução do personagem, quando ele não caminha sozinho, quando ele tá caminhando junto com a história e tá levando outras pessoas junto. É engraçado, isso é uma coisa que The Boys faz muito bem, que é a conexão de personagens pra evoluir o outro, né? Cada um tem o seu objetivo, tem o seu passado, tem a sua busca na série, mas o outro impacta de como você vai ser, de como você vai agir na série. Eu acho que isso funciona muito bem pra quase todos os personagens. Era uma modificação boa da personagem pra série, até porque na HQ mesmo, tem a questão do assédio sexual que ela tem na série, que ela sofre do profundo e tal. Na HQ é uma coisa muito mais pesada, que ela sofre um abuso sexual, tipo, de todos os caras da equipe, do set lá. Então é uma coisa muito mais séria, ela fica muito mais traumatizada, reflete muito mais na vida dela, ela muda muito a personalidade dela, acho que até por isso que demora muito mais pra ela retomar uma vida, entre aspas, mais normal, começar a bater de frente e ter o relacionamento dela com o Ryubi. Mas na série eu acho que conseguiram encaixar muito bem e ainda bem que não exageraram tanto. Funciona muito bem, né? Um outro relacionamento bom também é do francês com a Kimiko, né? Pô, muito legal. Também. São dois personagens que também, eles se conheceram além de uma forma meio distorcida assim, mas foram caminhando juntos, bem legal isso. Bem, eu acho que pra gente chegar ao final, né, desse podcast, a gente pode comentar um pouquinho do que a gente acha que vai vir na segunda temporada, certo? Porque a primeira temporada a gente tem a maioria dos personagens, lógico, estão vivos, né, o Treslúcido morreu no começo da série, né, mas eles conseguiram um impacto ali, né, de alguma forma, aqueles personagens e... impactaram com ele. Impactaram até demais, né, o Translúcido. Mas ali no final a gente tem o Billy indo atrás do passado dele e tal, e na série é mostrado que o passado dele está vivo ainda, né, que a esposa dele, que ele achou que estava morta, que tinha desaparecido, na verdade, ele não sabia o que tinha acontecido com ela, né. E ela está viva e ela tem um filho, que é o filho do Homelander. Ele também não sabia que tinha, que ele foi descobrir posteriormente ali pro final da série. E a temporada termina assim, né, todo mundo junto no mesmo lugar, o Billy, o Homelander, o seu filho e a esposa, a Becca, que é a esposa do Billy, né. E assim, ficou um puta de um gancho, né, pra gente continuar. Porque os garotos estão lá, eles estão soltos, né? Eles conseguiram se livrar, mas eles estão na mira de um monte de gente, né? Querendo ou não, a Void ainda vai pra cima deles, a Cia também vai pra cima deles. O Seth, quem tem do Seth ainda? Tá todo mundo, né? Só não tá o Translúcido. Só não tá o Translúcido. Mas o A-Train tá meio que na merda, né? Ah, ele morre também. O coração dele ele para. Ele morreu, é verdade. Ele morreu. Mas eu acho que ele não vai morrer, porque a Starlight chamou o Samu. Então ele vai morrer. Literalmente. Cara, então agora ele vai morrer. Tá fudido mesmo. Se você depender do Samu, velho, porra. Como não mostrar assim? Que, de fato, mostrou o corpo, assim, né? Mostrou o corpo, a gente não garante, né? Não, mas se chamou o Samu, já era. Isso é verdade, cara. Mas a questão, por exemplo, da Madeline, que o... Não, porra, essa morreu, né, velho? Sacaneia forte, sabe? Então, tipo, acho que vai ser uma coisa bem importante na temporada. E ela tá sendo gravada já, né? Já saíram algumas imagens de bastidores. As imagens de bastidores saíram, são os caras ensanguentados. Isto é, normal, vai ser uma temporada parecida com essa primeira, né? Eu ouvi dizer que eles prometeram mais gore, mais sangue. Porque ele tá acaba a temporada, ele tá numa situação muito desagradável, né, cara? Exatamente. Tipo, não dá pra entender. Porque como é que ele vai sair andando daquela situação, né? O Homelander não vai deixar, vai matar ele, obviamente, né? Então eu a gente pensa não, como é que eles vão construir, né, essa história. O Homelander é tão pau no cu que ele vai fazer o cara assistir alguma crueldade, assim, sabe? Também tô achando. E aí vão aparecer os boys pra resgatar ele. Alguma coisa nesse sentido, assim. Ele não vai sair dali andando ou porque o Homelander deixou, sabe? Vai ser resgatado. Eu tenho pra mim isso, que a segunda temporada vai começar com ele sendo tirado dali pelos outros, sabe? Depois de ter sofrido o pão que o diabo amassou, velho. Eu já pensei quando ele foi abraçar o filho dele que ele já ia matar o moleque com um raio laser já. Não, aí o olho do moleque começou a brilhar, velho. Eu falei, fudeu. Imagina, você tem uma criança mimada que é super poderosa e essa criança tem um filho, fudeu, cara. Bem, e é foda porque, assim, eles têm um material grande pra... Pô, 72 edições, é bastante história que eles podem adaptar ainda. Eu acho que eles têm uma ideia bem concreta, porque eles começaram a gravar bem rápido a segunda temporada, mal acabou a primeira, e eles já começaram a gravar a segunda. É, a recepção, obviamente, deve ter favorecido muito. Uma coisa que a gente não comentou, mas os efeitos especiais que são usados na série, é uma série de super-heróis, então tem bastante efeitos especiais. Eu acho eles muito bons. Não, do caralho, é nível de cinema. Eles são muito bons, cara. Nenhum é ruim, cara. E a trilha sonora também é do caralho, hein? Puta, é muito Quentin Tarantino, né, velho? Sempre aquela entrada com o logo, sabe? The Boys. Muito foda. Artisticamente é uma série bonita pra caralho. Mas eu falo do uso das músicas durante a série. É muito Tarantino. Ele usa uma música alegre pra mostrar uma cena totalmente gore. Pior que é mesmo. Por exemplo, a bendita da cena do golfinho, cara. Que ele, o Profundo tá conversando com o golfinho. Ah, tá bom, você quer? Eu vou colocar Spice Girls. Aí começa a tocar Spice Girls. De repente acontece toda aquela merda, que o golfinho sai pelo vidro, é atropelado por um caminhão, você fala, cara, eu tô assistindo Tarantino aqui, basicamente. Quando ele explode o translúcido e toca Cherry Bomb, cara. É muito bom. Pô, é foda, o capítulo, cara, chama Cherry, né? O episódio se chama Cherry. É, realmente, isso aí é uma sacada muito inteligente. A trilha sonora realmente é muito bem encaixada. É bem Clipic, né, cara? É, cara. Supernatural, né, cara? Porra. E outra. Chupa, Vinícius. Tinha que ser. Chupa, Vinícius. Então, e no último episódio, a Madeline tá fazendo uma reunião lá com o secretário de defesa, um tal de Robert Singer, que ele é interpretado pelo Jim Beaver. E em Supernatural, o nome do personagem é Bob Singer também, tá? Fica aí essa homenagem barra referência. Chupa, Vinícius. Chupa. E na dublagem? Eu só não vou e comentar, porque eu não sei nem que personagem é esse que vocês estão comentando. Você assistiu? Eu sei o The Boys, mas o do... Eu sei do The Boys, mas o do Supernatural. Isso. E na dublagem, o dublador do Butcher é o Reginaldo Primo, que é o mesmo dublador do Dean Winchester. Chupa, não, mas aí não foi novo. Mas o Eric Kripke não tem nada a ver, ele não deve ter escolhido o dublador. Cara, você sabe quem escolhe a equipe de dublagem, geralmente? É geralmente o cliente. A própria produtora, exatamente. Sim. Então, chupa, Vinícius, de novo. Caramba. Supernatural tem um lugar no coração de vocês, não no meu, então vamos continuar esse podcast. Vamos terminar esse podcast, já tá ficando chato, né? Vocês já estão comentando o Supernatural, já ficou chato. Você vai ter que assistir pra gravar um cast. Só se for assim. Nem que seja pra falar mal, vai ter que assistir. Daqui a 10 anos a gente grava o cast de Supernatural. É, quando acabar. Agora vai acabar, né? Agora vai acabar, então dá pra assistir. Não, dá pra falar, pô, tá saindo anos. Ainda. Daqui 10 anos enfim, acaba. Acho que é isso, né, galera? Deu pra comentar bem dessa primeira temporada, seus personagens, o que a gente espera da segunda temporada. E fica a recomendação, né? A gente deu spoilers, a série deu spoilers, mas vale muito a pena assistir essa primeira temporada. Como eu disse, é bem rápida, 8 episódios, você assiste muito tranquilamente. Eu acho que é diversão garantida assistir The Boys, certo? Certo, né? Vou fazer uma recomendação que não é comum, cara. É, veja dublado e veja legendado. Veja das duas formas, porque ambas são sensacionais. A dublado tá do caralho, realmente. A dublagem dessa série tá muito foda. Interessante. Vou pensar em assistir dublado agora. E assista o Sobrenatural também, que é ótimo. Não, essa parte você corta, tá, Everton, da edição. Muito bem. Querido ouvinte, muito obrigado por escutar esse episódio. Agora fica com os recados finais do Nerd Patriarca, que a gente se encontra no próximo episódio, certo? Certo. Aí você fecha que nem o cara da série. Obrigado, galera. Obrigado por tudo que vocês fazem pela gente. Vocês são os heróis. Cambada, vocês são os verdadeiros heróis. Seus merdas. Vocês ouvintes do Nerd Patriarca. Vocês são heróis mesmo pra ouvir tanta merda aqui. Esses caras não comentam, se fuder. Não dá like. Não manda mensagem. Vocês não assinam o padrinho. Caralho. Esses porra assinam a porra do padrinho. Caramba. Mas é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Façam como o leitinho da mamãe. Se comportem.